Como eu queria dizer alguma coisa pra você me entender. Pra te livrar desse mal, modo melhor pra viver. Uma ideia de mano e uma ajuda suprema. Talvez seria o começo de uma vida sem treta. Pra entender o que eu quero dizer não é tão difícil assim. O passado me mostrou o que é ruim. E malandro morrer e mãe desesperada. Mano morto irreconhecível de quebrada. Na criação de um desenvolvimento racional. Se ouvir o silêncio, o sossego e tal. Alerta em cena, entra sem treta na luta atrás. Cotidiano sanguinário sem paz. Em cada esquina um mal que tenta diariamente. Tipo, o que não é bom é assim, infelizmente. O povo sofre, família sempre no veneno. Filho viciado em crack, o outro nascendo. É embaçado ver, fácil de compreender. Por isso o rap não para e a tendência é crescer. Às vezes o desespero perturba e eu sei. Mas graças a Deus do normal me livrei. As dificuldades não existem só pra você. Falta dinheiro, mulher, alguém pra te entender. As dificuldades não existem só pra você, não. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência, estaria bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Talvez perceba onde é que está o erro, mas sem me ignorar. Pensando que sua vida talvez possa melhorar. Mas é onde se engana, zoado e sem grana. Dependendo das pessoas que só fizem você. Te tiram como um coitado, incapaz de vencer. Um ser humano acomodado com pouco estudo. Um cabeça fraca, revoltado, desligado de amor. Existem tantas coisas da vida pra se curtir. Tipo tirar uma onda, dar um rolê, se divertir. Humano aqui é sangue bom. E aquele ali também. Pretos de atitude, com quem me sinto bem. Trocando ideia, a gente entende. Cada um compreende que a vida é foda, é embaçado. Não enxergar no Itaim, tudo acontece lá. A treta corre, esconda a bala, nem sempre é perdida. Saber viver é necessário pra se manter na vida. Sua malandragem não vai longe. Não vai durar muito tempo, pois a droga vai te transformar em mais um exemplo. É triste te dizer isso, mas é assim. Fez a escolha errada e concordou com o seu fim. Os pés se ligam, você fuma o que Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Na consciência o peso do desprezo de algum tempo atrás. Aquela sua velha amizade já não existe mais. Já não se comporta como um cara normal. Precisa dar uma cachimbada pra ficar legal. Seus camaradas de verdade que te dão um toque. Você despreza e não ouve, tiram eles de lock. Fazer o que? Se o caminho que você escolheu fez esquecer das suas amizades. Não se lembra mais de Deus. Talvez mais tarde, quem sabe, possa se lembrar. Pedindo a ele por favor para te ajudar. Mas o que adianta se você não ajuda a si mesmo? Só convive com a dor assim, só recebe desprezo. O que acontece ao redor que nos deixa assim? Meio disparatinado e com um pensamento ruim. A atitude é a cara, o alerta é assim. Nossa cara é o rap, tá na veia e não vai sair. O caminho a percorrer é longo, então vou com Deus. Que me guie nos caminhos certos e proteja os filhos teus. Alerta vermelho é o retrato da força da favela. O rap é história e o hip hop é a cultura delas. Que seus pensamentos sejam puros e humildes também. Pois é isso, ser humano ladrão. Aí não é ninguém. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Se muitos usassem a consciência estariam bem. É uma coisa bem simples que depende de você. Chama socorro, resgate, é louco. Tá morrendo. seu tempo entregando-se às coisas vãs, drogas, bebidas e outras coisas banais.